A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora, estão mais 3 motivos para ficar aí na sintonia da sua jukebox. E a vantagem é que nem é preciso meter a moedinha, como antigamente. Hoje as coisas são mais fáceis e o som é bem melhor. Som digital em plena estereofonia para ouvir um clássico de dança, 1981, On The Beat. Depois, em 87, Waiting For A Star To Fall, Boy Meets Girl. Já a preparar o feeling para a Jukebox Love, que hoje traz uma poderosíssima balada dos Firehouse, Love Of A Lifetime. Estamos prontos, mais uma vez, para carregar no botãozinho da máquina do tempo? Here we go! Jukebox. Yeah. Jukebox. São mais que muitos os motivos para ouvir a Jukebox. Para trás ficou esta balada fabulosa dos Firehouse, Love of a Lifetime, ainda Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl, e lá para trás, mesmo no iniciozinho da Jukebox, recordamos até ao ano de 1981 para ouvirmos o clássico On The Beat, aquela música de dança fantástica que ainda inspira muitos dos criadores na atualidade. E assim colocamos um ponto final na nossa emissão da Caixinha Mágica. Já sabe, na próxima vez vamos trazer-lhe mais canções bonitas. Outras nem por isso, mas serão sempre músicas a recordar para sempre. Dos anos 70, 80 e 90, aqui na sua Jukebox. Jukebox.